Panema 259, foi direto Motiva, restrito nível 320. Motiva 320, restrito da 259. 2712, através da posição Conde, serviço radar terminado, mantenha nível 150, chame Aracaju, 120, decimal 3. 150, mantendo, vai chamar Aracaju agora, 1203. Obrigado, senhor, bom trabalho. Boa. Nós tráfico posição de 9. Tráfico posição de 9 horas, 1-2 milhas. Rumo nordeste, mantendo nível 090, Embraer 110, não interfere com sua saída. Aqui no centro do Bandeirante, na 259, sanção 320, restrito, vano mótico. Salvador, muito boa noite, arruma 48, tá no hotel. A intenção é decolar a partir do hotel. Arruma 48. Change autorizado, ingresso. Alinhar e reporte pronto para iniciar a decolagem. Manda na pronta, a decolagem 148. Chanel 259, chame Centro Recife em 125 decimal 1. Alterno 128 decimal 35. 251-235, rumba 48, está passando decolagem. Centro decolagem autorizado, 120 graus, 079. Decolagem autorizada, rumba 48. Rumba 48, decolada 33, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 108, grato. Controle Salvador, muito boa noite ao Rumba 48, perfil da saída Conde, decolada 10. Rumba 48, contato radar, suba inicialmente nível 070, restrito, direto Conde. 070 da presente, direto Conde, Rumba 48. Rumba 48, prático. 2548. A sua escuta, parceiro. Já em contato com o Rumba 25? Afirmativo. Tem sub mantém nível 090. 9048. Já chegou agora a posição de 2 horas, 11 milhas, rumo nordeste, mantendo 090, Embraer 110. Salvador, boa noite, plano 3.0, tá no 0, pronto. Atenção, 3.2.3, autorizado a linha decolar, vento 120 graus, 0.621. A linha decola no 0, plano 3.2.3. Boa noite, Azul 2781, na ponte, espera 2, pronto. Gente, Azul 2781, após a rolagem da TAM, autorizado a linha manter. Autorizado a linha manter após a rolagem da TAM, 2781. Coordenação com Aracaju, Aracaju solicitou que abandonasse nível 090. Qual ficaria melhor para a sua aeronave? 070 ou 110? No 110, rumba 48. Gente, eu mantenho 110, estou ligado. 110, 48. Decolada 42, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 108, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3283. TAM 3283, contato radar, suba nível 360, após 2 mil pés, direto elétrico. Braço, direto elétrico. Azul 2781, decolagem autorizada, vento 1 a 30 graus, 089. Beleza, decolagem da 102781. Azul 2781, decolada de 45, chame o controle Salvador, 120.8. 208, boa, 2781. Azul 2781, decola. Azul 2781, no contato radar, suba nível 160, direto Elefa. Direto Elefa, 2781, sobe 160. Ucuna 705, a produção Pantera Zona 0, tá pronto. Gente, ele mantém na 705. A linha mantém na 705. Uma 705, decolagem autorizada, pistona 0, 130 graus, 079. Fiz a decolagem, 10 iniciando, 705. 05, decolada 248, chame o controle no 2021. Nossa, 208, volta 705. Salvador, gol 1705, tá cruzando bem quieto. Gol no 705, contato radar, Tubanho mantém nível 360, após 2000 pés direto Leda. Positivo, 360 e após 2000 direto Leda, gol no 705. No 705, verifique seu transponder. Acione o mesmo em 5505. 5505, ok, positivo. O 05 está sob contato radar. Ok, 705. Meia dúzia zero milhas nordeste do VOR em Salvador, mantenha nível 090. Serviço radar terminado, chama Aracaju no 20 decimal 3. 203, obrigado. Salvador, tá na escuta do Rumpa 48? Afirmativo. Tá mantendo uma 110, desculpa, se possível coordenação com o centro. Direto da Presidente Natal. Aguarde coordenação, rumba 48. Aguarde a coordenação, 48. 283, suba restrita nível 260. Chame Centro Recife em 126.0, alterno 28.8. Quem restrita 260 vai chamar Recife em 1260, alterno 288. Boa noite. Rumba 48, afastado 59 milhas de Salvador, mantenha nível 110, serviço radar terminado, chame Aracaju no 20 decimal 3. Vai chamar Aracaju, Rumba 48. Foi feita apenas coordenação com Aracaju, com o Centro Recife não foi efetuado, solicite Aracaju. Controle 2781, solicita 200 com final. 200, ciente, azul 2781. confirmo 2781, sobe 200. Aguarde coordenação, azul 2781. Ok, aguardando na sua escuta, 2781. Azul 2781, subir manter nível 200, direto conquista. Direto conquista, 200, obrigado, 2781. Voo 1705, chame centro Recife, em 125, decimal 1, alterno 28, decimal 35. Sim, 251, 2835, 9705, boa noite. 1099, boa noite. 1781, chame centro Recife, 1260, alterna, 1280, 260288, boa, 2781. Boa. Gol 1099, autorizado a linha de decolagem, pista 10, vento 130 graus, 079. Decolando 10, gol 1090. Nós contato radar, subo nível 360, direto a Léo. 360, direto a bom. Toda posição a bom ou eleva? Autorizado, Léo. Eleva, obrigado. Distrito nível 260. Distrito 260, voo 0099. Nove chama centro Recife em 125.1, alterna 128.35. 1251, boa noite.